6364. Gente, após o tráfego nacional ali, mantendo 06314. Tá, Joker 22, continue on first, standing by runway vacated, QNH 1012. 1012, Joker 22. Xanami 143, solo aos 36, libera a direita via Fox, se chama solo, em 121 da décima 9. Direita, Fox, traço, solo 219, Xanami 143. Parou o meu, Papa Azul, Papa Azul e toque. Foi na pro de toque. Tango, Oscar, Kilo, Echo. O Papa Romeu, Papa Zulete, Papa irá fazer o procedimento VR Zulu ou o que você vai completar o R9? Papa, Papa, Papa, Papa, Papa. Procedimento 3290. 3290, chega o turno. Nossa, eu fui entrando noite, próximo ao 95. 395, boa tarde. Decolado 239, controle 119, décima 8. Controle, muito boa tarde, o Xané 6314. Xané 6314, boa tarde, contato radar, segundo jogo 340, a saída Momo. 340, bom, pode curvar à direita, tá? À esquerda, né? Xané 6314, autorizado que vai ser esquerda, era de código. Obrigado, esquerda na ponte Código, 6314. 3 2 ground at 40, leave the runway back to your hotel. Okay. 4369, decolagem autorizada, pista no 0, vento 120 graus, 7 nós. 3290 na escuta. Salvador, no 869, ponto espera da 10, ponto de volta para a estação iniciando. 869, mantém o ponto espera. Okay. E 290 na escuta da 3? Matan, final no 0. 3290, aguarde pista livre, altímetro no 0, no 2. Uma coisa da companhia rolando na pista no 0. Sim, aguarda. 3290, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 7 nós. Se repouso, pista 1-0, 3290. Caiado 3369, decolado 41, controle 119, decimal 8. 1989, 3369. Bom, 1969, visual tráfego no final do 1-0. Afirmativo, senhor. Pós-pouso do mesmo ali, mantendo 0, gol 1-89. Mesmo ali, mantendo 0, 1-89. Contato radar, turma Jojo 380, na saída Alvo. Após 2000, contato direto para o Elefa. Após 2000, direto para o Elefa, linha posição 380. Fechada 63, zona 4, autorizado para o direto Petrolina. Muito obrigado, direto Petrolina. Para o meu capacete, capaz de descer para 4.000 pés, ajuste em Salvador, na 012. 3-6-9, escuta aí, escuta aí, de voo 3-4-0. 3-4-0, recife, 3-3-6-9. 0, boa tarde. Decolagem autorizada, vento 1-2-0 graus, 8 mais. Viva decolagem, pista 1-0, gol 1-8-9. Mateiro 510, desculpe, meu céu, bem por quanto tempo na Mateiro sobrevoo? Tem 4 a bordo, vai mantendo o BSR, estimativa de 15 minutos sobrevoo. Beleza, 69, decolada 45, controle 1 no 9, decimal 8. 19 e 8, boa. Salvador, gol no 869, 1310, Argo, é, Leste. Gol no 869, contato radar, se você jogou 400, via saída Argo. 400 na Argo, gol no 869. Já está para a pousa de visual. E não, mas pode ser que livre. Nome é 3, 1, 4, que é o seu travesti, frequência 1, 2, 6, 8, 5, alternativa 1, 2, 5, 4, 5. autorizada, vendo tudo 20 graus, 8 graus. Iniciando, dono 0, 6201. Zero, zero, preciso, frequência era 2085, alternativa 25, decimal 45. 26, decimal 85, a primária. Qual é a primária? 26, decimal 85. Obrigado. 1869, autorizado vai Lessa. Cruze Lessa, 869. Está em 3369, chama o centro Recife na frequência no 26.0, alternativa 28.8. 260-288-369. É 201, decolado os 400, controle 19.8. 19.8, controle, obrigado, bom final de semana. Controle Salvador, boa tarde, Oceaner 6201. Oceaner 201, boa tarde, foi para o radar, subotejo 360, via César Dael. 360, contato com o radar, perfil da Dael, Oceaner 6201. Ajuda de capacita para 3.10, o ajuste 1.0, 1.2. Fechando para 3.10, 1.0, 1.3, o papai deve escapar. 6201, possibilidade de uma direto da El. Sena 201, vem líder. Direto líder, melhor. Obrigado, 6201. Dois, Salvador, boa tarde. 3369, o número 2, tá pronto. Presidente, 3369, mantém a ponte perto. Mantém. Salvador, Azul 2718, ponto para 1-0, pronto. Azul 2718, autorizado aliás de colapso, estando 0, vento, 1-2-0 graus, 8 nós. Autorizado aliás de colapso, Azul 2718. Ficou 1869, chame centro Recife na frequência 126.0, alternativa 128.8. Agora com Brasília, 260-288, que é o gol no 869. Quero com Recife, 126.0. Obrigado. Você é de Papá, controle? Ajuda, controle, sorteira. Só confirmar, na tela do Neymar, modificar para 17. A porta externa modifica para... Pula para 17, Papá, externo, Papá. Gente, fui com o externo. Voar externo, Papá, externo, Papá. Separa 2.000 pés, o Papá, externo, Papá. 2.000 pés, Papá, externo, Papá. Azul 2718, decolada 52, controle 1.9.8. Zona de 8, boa tarde, senhor, obrigado. Boa tarde, 2718 da Azul. Sete no 8, boa tarde, você está com a Radar, você vai beijar o 350 via saída PUCA. Ok, saída PUCA, confirmado 350? Afirmativo. Latiu 350. Decolagem autorizada, vento 120 graus, 8 nós. Frequência 251, alternativa 26.0, bom voo. Centro Recife agora, 251, 260, obrigado, bom final de semana. Decolador 54, controle 119.8. 198, obrigado, boa semana. Pador, boa tarde, está 3629 decolado, está Elmeda, 1200 pés. Está 3629, boa tarde, contato radar, se você jogou 360, após 2000 pés, autorizado valido. Após 2000, direto Leda, obrigado, está 3629. Pagota 3629. Seria muito abuso da nossa parte se tivesse que era coordenar a proa de Moskva pro 3629? O 3629 aguarda a coordenação. Agradeço. O Papago vai passar de outra parte da torre para prosseguir para a pista 7 da sequência do 8 do sinal 95. Entra para a torre para seguir para o 97, 18, 95, Papago e Leandro Papago. Nós muito agradecido, senhorita. Direto Mótiva. Espanha. Passou externo circulando para o 97. Desfapagem, desfapagem para o cancelamento do plano de instrumento. Já no cancelamento, já de voo por instrumento. Autoriza circular para a posição 97. Desfapagem, desfapagem, plano instrumento cancelado agora 58. Curva esquerda autorizada, ponte final do 97. Altímetro no 0, 1, 2. Gente, cancelado. Já vai pegar na base da 197, formará girando base para a final, papá, Juliette, papá. Sete, uma, oito, chame centro Recife, na sequência do 2085, alternativa 25, decimal 45. Ok. Chamada Recife 1285-2545, azul 2718, muito boa tarde, obrigado. Bom voo. Falou, obrigado. Juliette Papá, já de base para a final da 197, poderia confirmar o vento, senhor? Papá, Juliette Papá, o vento 120 graus, 7 nós. 7, Papá, Juliette Papá, vai girar base para a final da 197. Passou agora o estado, livre pouso pistão no 7, Papá, Juliette Papá, vento 120 graus, 7 nós. 7, livre pouso na 197, Papá, Juliette Papá. Papai Juliette Papá, solo 01, qual pátio? Rádio Ciente, backtrack autorizado, Papai Juliette Papá, reporte de vana pista. 3629, chame seu 35, frequência 251, alternativa 2690, bom voo. 251, 260, tá? 3629, grave, tá? Né? Bom pra chamar. Nove meia meia, boa noite, prossiga na chegada Mari, aguardando mais próximo procedimento às nave, desça a nível de voo 050. Papa Lima, Papa Mike, Tocito. Eu lembro que a Mike irá fazer o pouso em Tops Pop. Aqui, uma força da Mike está com dois abortos. Onde está a Mike? E agora estou ganhando a sua 14. Eu lembro que a Mike bateu no corpo 6-0-7. 6-0-7, Mas só confirme é o local do pouso exatamente ali em Tux Pop. Próxima linha paralela, Cotimã, Little Squid, em frente ao parque de Cotimã. Pouso rápido, embaixo de uma pessoa, após outra notificação para a sequência pouso e prosseguindo para a desvia. Esse é um pouso eventual. Grupo Zulu, porém foram feitas duas notificações por haver de trabalho de pessoas e mudanças no hotel. Papa Mike, com o pouso eventual lá no teu heliponto, o pouso é contra risco do comandante, já está coordenado com a torre. Ok, pouso contra risco, agarrar a transferência, está coordenado com a torre do Leão, Papa Mike. É, se eu me estou na frequência, no 8995. Vai com a torre em 8995, Leão, Papa Mike, grato, até a volta. Oi, Salvador, cordial, boa tarde, é o Papapapá Lima, Papa Mike. Lima, Papa Mike, prossiga. É o Rockstar 44, está no através de Pituaçu, para um pouso eventual por conta em risco do comandante. Próximo parte de posições, para que debaixo uma pessoa condicionada ao tráfego do aeródromo Salvador, certo? 3835, decolada 12, controle 1998. 198, obrigado, uma boa, 3835, Tatá. Papai Lima, Papa Mike, ciente, não atrapa agora reportar no setor por conta e risco. Ótimo, eu estou no 012. Estou no 012, sem tráfego na região, Lima, Papa Mike. Olá, Antônio, está 3897? 3897, prossiga. Vamos para a próxima. 3897, autorizado ali, mantendo já. Ali, vai estar no 03897. Azul, eco, prossiga. 3835, decola na sua escuta da Euleda. 3835, contato radar, cima TJ360, após 2 mil pés, Euleda. Após 2 mil, vou a Euleda, 3835 da tarde. Autorizado, aliás, decolar pistão no 0, vento no 1, 0 grau, 7 metros. Eu decolar pistão no 0, vento 2, 9, 7. Salvador, ali é o Papa Mike, tá visão com o local de pouso. Gente, é o Papa Mike, reporte no solo. Reporte lá no solo, na sua escuta, ali é o Papa Mike. Papa Mike, após o pouso, confirma, vai decolar de novo? Afirmo, rapidamente, apenas para o desembarque e já prossegue decolagem para o destino, cara. Rende qual destino? Se arrende a Coende, é difícil. Atente, não, Papa Mike. 197 decolada 15, controle 119 decimal 8. 19 decimal. Salvador 3897. 3897, contato radar, se manteijou 340 via 7 da L. Decola via da Delta 3897. Nós em 66, desce para 2500, ajuste no 012, autorizado e arrumado. Debate os 2500, autorizado e arrumado, voo no nosso também. Voo 645, pode esperar no 0, pronto. Voo 645 autorizado, aliás, decolar pisco no 0, vento no 0, 0 grau, 7. E decora voo 645. Leão Papa Mike, vento 110 graus, 79, a parte fora do som. Mike para o Índia, Índia com Índia, aguardando transferência. Na Pro DNC, aguardando transferência, Mike. Chama-se 356, frequência 0251, alternativa 26290. 126083837. Controle, voo 1645, boa tarde. Na 645, boa tarde, contato radar, se desejou 360 via saída da Elba. 19, chama controle, o Leão Papa Mike agradece a colaboração, garantindo a alegria das crianças que acompanharam o desembarque de Papai Noel no bairro São Cristóvão. Muito grato pela cooperação, boa tarde, senhor. Controle Salvador, Leão Papa Mike novamente. Leão Papa Mike, possível. Está notificado de grupo Zulu, São Cristóvão, para o Cia Índia, Coíndia, Licia, 4, PLB único, senhora, já está na vertical do aterro sanitário. Gente, já pode utilizar o local de pouso. Força na visão, Leão Papa Mike. Boa, é passar o 3, né, mesmo? Dona 966 Torre, na sequência no 8895. 0895, obrigado. Campo de Leda, é o 645, da Gol. Autorizado. Obrigado. Boa tarde, eu vou no 236, ponte espera no 0 autorizado, pista no 0, vento 1, 3, 0 graus, 7 nós. Tá lembrando o povo, vou na base da MM. Torre Valente, Xenéia 6259, ponto 0 aprovado, pista 0 9 nacional. Xenéia 6259, após o pouso 0 9 nacional, autorizado a linha e manter pistão no 0. Pouso, voo nacional, linha mantendo 0, 6259. Solo 24, liberei pista direita, via reto, chão solo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 159, decolagem autorizada, pista 0, menos 1, 1, 0 grau, 7 metros. Só decolagem, Xené, 6259. Para 236, autorizada a área, mantendo zero. Mantendo zero, 6259, decolador 26, controle 119, decimal 8. 119, 6259, boa noite. 119, 6259, boa noite, o Xané 6259, decolou na sua escuta. Xané 6259, contato radar, Matheus, voo 360 via saída da El. 360 via saída da El, com referência não autoriza da El ou Leda? Está autorizado Leda. Leda na proa 360, Xané 6259, obrigado. Decolagem por ponto de risco na irmã, lá atrás vai reportar no setor, vento na roda, 120 graus, 7 nós, reporte fora do solo. Gente. Bono 236, decolagem autorizada, pistinho 0, vento no 20 graus, 7 nós. Decolagem, no 236. Decolar 228, pro de Paris, mantendo a escuta, aguardando a chave. Aguardando aí. Né? 236, decolar 228, controle 119, decimal 8. 198, boa tarde. Boa tarde, mas se escuta no 236. Calma, meu senhor Azul Eco, adicione o 0156, transponde. Acionado 0156, o senhor Azul Eco. 0 via, no 236. 6259, está autorizado Ognave. Proite, Ognave 6259, obrigado. Informa César do Leco, chama o controle 199 decimal 8. 199 decimal 8, o César do Leco. Controle, é o Papa Romeu, César do Leco. Senhor Azul Leco, mantém sua posição de slash 510, QNH na 012. Mantém 510, o César do Leco. Controle, o Sierra do Leco. Sentado, Eco. Autoriza estar presente para a Fauna da Marca, para o cruzamento da Bahia. Está livre, Sentado, Eco, não é para subir a aproximação do Salvador. Sente o Eco, estou batendo para isso. Diga, Sérgio Leco. Autorizando o meu teste, Sérgio Leco. Sérgio Leco, o senhor vai passar quantas milhas de Salvador? Quando eu sobrevoo na Bahia e a terra que eu tenho que sobrar, eu estou mais ou menos. Sérgio Leco, está autorizado ligar para a coordenação? Você tem dois rádios para a comunicação? Sente. 259, chame o centro Recife, frequência 25, décima 1, até o número 2000, décima 0. 251, 260, parou 6259. Obrigado, senhor Eita, uma boa noite. Número 2000, chame o centro Recife, frequência 2000, decimal 85, até número 25, decimal 45. 2685, 2545, boa. 3283, ponto para pronto. Só 3283, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 120 graus, 7 minutos. Autorizado a alinhar e decolar, 190, 3283.